site autorizado. Colágeno 0, vento 110 graus, 109. Thank you. Marcelo. Galeão, 3 horas e 40. Autorizado o táxi até o ponto de espera, pista 90. Autorizado o táxi, para levar 190, 38, 90. Plan 3815, autorizado decolar, pista 10, 120 graus, 09. Autorizado AIE decolar, pista 10, 3815. 5, decolou os 49, chama controle de Salvador, 120 decimal 8. 1208-3815. Salvador, boa noite, então 3815, passa 1300, leva saída, Salvo 1. Boa noite, então 3815, contato radar da decolagem, sobre via sobre Salvo 1, nível 340. 340 via, Salvo 1, então 3815. Approved until holding point runway 10. Autorizado 2.000 pés, o ajuste permanece 1.0 no 8, autorizado a final do procedimento ILS, X-ray da pista 1.0, reposto estabilizado. 2.000 pés, reposto estabilizado no X-ray, 2.795. No 5, autorizada presente voar direto posição Mótiva. Direto voar de Mótiva, são 38 no 5. Controle, Salvador, boa noite, Azul 2782, informação fatal. Boa noite, Azul 2782, testando edificação, voo pro da posição... E sabe, para interceptar a terceira chegada ao MED e reposto com a agradecida. Aí, gente. e SAP, reportaria ideal 282. Airborne 55, perfect, Salvador, approach control 120, this small Salvador, approach control 120, thank you, Tom. Salvador, departure, Ocean 6310, good evening. 6310, good evening. Radio contact, pick up, flight level 350, book departure. É o 38115, chama agora o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35, tá 38115. Estabilizou o 2795. Azul 2795, completa final, chama a torre 198, decimal 95, composto. 1895, obrigado. Controle Azul 2782, descida. Azul 2782, autorizado descida até o nível 0620. Correio, boa noite, o 2793, passando externo. Azul 2793, avistado. Autorizado pouso 120 graus, 089. Autorizado pouso 2795, obrigado. 295 no solo 00, linha direita, detaxe para o portão 4 Lima no Pátio 3, via Alfa Kilo. 4 Lima, Pátio 3, Alfa Kilo. Oceanair 6100, fly direct to Romeo Fox 018. Thank you, Romeo Fox 018, Oceanair 6100. Oceanair 6313, autorizado 2000 pés, ajuste no 08, autorizado a final do procedimento ILS, X-ray da pista no 0, reposto estabilizado. 2002. Oceanair 6100, call now receive center frequency 125.45, if unable 126.85, through the flight. 125.45, if unable 126.85, confirm. Charlie, Charlie. Thank you, nice work. Controle, o azul 2782, poderia fazer um desvio apenas 3060 por 2 milhas de retorno. Livre de desvio, o 2782. Tudo bem. Está autorizado a descida até 3 mil pés com ajuste no 08. 3 mil, 2782. 096, 184 a bordo, 3 horas de autonomia, Teresina. 4298 Scott Arden, descenso level 050 via Puma de Laiva. Azul 2795, eu vou dar para o alisador. Confirme. Azul 2795, mantém a posição, vai dar para o alisador. Entende. O chamé 6303 completa final 2, 118, decimal 95, no bolso. Pois está você, obrigado. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. O 2782 voa no Duna, só. A Proje Duna desce para 2000, o ajuste permanece no 018, está autorizado a final do procedimento ILS-SU e reporte estabilizado. 2000, reportarei estabilizado, 2782. Ecos 1 November, livre acionamento de táxi, chama para ingresso, pista no 7. Foi Salvador, eu vou no 096, ponto de espera do 10 pronto. Não tem ponto de espera, vou no 096. Estabilizou, 2782. Pegar e manter no 0, 0 mais vendas. 2 completa final, torre 1, no 8, decimal 9, 5, com a pouso. A torre 2782. Salvador, boa noite, Gitan 3303. Boa noite, Posição 3305, acima de edificação, desce até o nível de voo 0620, está presente, está autorizado a voar na proa da posição ITAP, para interceptar o perfil da chegada com médio ONU em ITAP. Posição 3060 na proa de ITAP. Com um Boeing 737 da Gol para decolar. Aguarda autorização, 2782. Chanel 6313, no solo 11, livrou à direita, livre parte via Alfa, até a posição 02 do parte 1. Alfa até a posição 02, 3x3. O 1096 autorizado, decolar, 130 graus, 099. Já decolar, 099. Autorizado, pouso no 30 graus, 089. Livre pouso, 2782. Pouso 9096, decolou 13, chama controle, por favor. 120, 08, vai lá, 096. Passando Ecos 1 novembro, 5 ATR 72, dispara a aproximação final da pista 1-0 passar à sua frente. Fique atento às esteiras de turbulência e fica a seu critério de decolagem com o vento de 130 graus 089. Logo com ATR, Ecos 1 novembro. Azul Fortuna 8 descent to 2,000 feet, KNH1018, clear final and left three approach, report established. Descent to 2,000 feet, clear final and left three, report established, KNH1018, Azul Fortuna 8. 782, solo 14, nível direito, ataque para a posição 5,000 do parte 3, via Alfa Kilo. De Alfa Kilo, parte 3, Azul 2782. Azul 2707, acione a identificação, desce via chegada a Golf para o nível de voo 070. Chame o controle de Salvador 120 decimal 8, Ecos 1 096, suba e mantenha o nível de voo 350. 350, voo no 090. No novembro, mantém as regras de voo em regras de voo visual, via corredor axé, a 1.000 pés. Vamos até o axé, no Zulu 90, acione transponder 5071.